Então, vamos conversar agora com Vanessa Magalhães, que também é expositora de moda étnica. Vanessa, fala da sua experiência dessa feira, o que ela representou para você? Oh, essa feira representou para mim uma entrada, né, nesse mercado, que ele necessita muito disso, porque eu, como mulher negra, eu não encontro coisas que me representam, de vestuário, calçado. Então aqui foi um lugar que a gente conseguiu reunir essas mulheres, essas afroempreendedoras como eu também, que estão na luta, estão trabalhando pela representatividade, né, do nosso povo negro. Tá bom, Vanessa. Obrigado pela tua participação, hein? Nada, obrigada a vocês. Tarde. Boa tarde.